os seres humanos, as árvores, as crianças, o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, as bebidas, as putas. Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática, um sentimento de revolta. Estou tentando sobreviver no inferno. Inferno versus mundo moderno. Os pilantras no mundão, na verdade traja terno, irmão. Um papel controla todo o povo pra sobreviver nesse mundo louco, louco, louco. Dinheiro tem a maioria, os que muito tem alimenta suas fantasias. Dias só vivendo de luxo, mulheres prazeres, curtindo um mundo de bruxo. O barraco da favela, oração de uma mãe e o filho em uma guerra, guerra à espera da paz eterna. Salvador prometeu quando esteve na terra, então final dos tempos, tendência é piorar. O mundo em que vivemos, em quem acreditar. Maldito homem que confia no homem. Bem-aventurados aqueles que creem em Deus, Rei, que fez o céu, a lua, a estrela, o céu, o mar, a natureza e o planeta. Eis que vem das nuvens, todo olho verás. O arrependimento não mais valerá. Ataque de destruição em massa, já não sabemos quem nos ataca. Se é por dinheiro, se é de graça, a peste se alastra. Vírus laboratoriais que devastam, mas eu vejo um sinal, ele é de fumaça. Pneus pegam fogo em estradas, bandeiras negras fatiadas. O povo se ataca, só dá soco e pontada de faca. Um voto de confiança por 4 anos você paga. E o descaso não para, mas só tem um cara pra brecar. Estou na guarda dele para quando ele chegar. Porque o caminho é estreito e eu estou a traçar. Porque escrevo certo por linhas tortas. Só em ti, só em ti. Só em ti eu tenho forças pra lutar. O mundo está perto de acabar. O Senhor criou a terra, a água, o fogo e o ar. O homem com a ganância veio dizimar. Com bombas atômicas, gás mais leve que o ar. Doenças veneras, briga territoriais que abala a esfera. Religiosos, que era para pregar a paz. Entrega de bandeja e discórdia, e dão a corda para o povo se enforcar. As páginas são viradas, mas elas já estão marcadas. Um dia depois de amanhã, só os corações puros sentirão a hora do poder de Jesus Cristo. Às vezes, o diabo deixa as pessoas viverem a vida sem problemas, porque não quer que recorram a Deus. Seu pecado é como uma cadeia, só que tudo é lindo e confortável, não há necessidade de sair. A porta está aberta. Até que um dia, o tempo se esgota e a porta da cela se tranca. Então, é muito tarde.